eixo só quem promovesse alguns pares com jumentos. E se a Royal injetasse nos anões uma dose excessiva de fermento? E se as casas da banha abatessem alguns gordos para seu abastecimento? E se a Dulcor lançasse no mercado um Drops Diet de cimento? E se a Brunella preparasse algumas bombas com excremento? E se a Duloren anunciasse uma nova linha de calcinhas que já vem com corrimento? E se a Souvenir testasse nos Alpinos uma nova série de pigmentos? E se o Adolfo Lindenberg entrasse no ramo dos flats, cemitério, apartamento? Flats, cemitério, apartamento!